Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Agora são 12:08 desta sexta-feira, 5 de maio. Eu sou Eduardo Sotomayor. E eu sou Luína Almeida e o Rádio Fiscar ao vivo está no ar. Nos dias 15, 16 e 17 de maio acontece mais uma edição do Pint of Science, um dos maiores festivais de divulgação científica do mundo. O Brasil e outros 9 países encaram juntos o desafio de levar conhecimento à população de uma forma descomplicada, em restaurantes, cafés e bares. E só no estado de São Paulo serão 10 cidades. É só escolher o tema, o bar e participar. Em São Carlos, as atividades acontecem no Mosaico Bar e Restaurante, no West Brothers e Água Doce Cachaçaria, sempre às 7:30 da noite. A professora Kalinka Castelo Branco, docente do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC da USP, em São Carlos, está conosco aqui no estúdio da Rádio UFSCar e é uma das especialistas que participa do evento aqui na cidade. Membro da Sociedade Brasileira de Computação, Kalinka trabalha com segurança da rede de computadores e vai abordar esse assunto no Pint of Science. Kalinka, boa tarde, obrigado pela participação desde já. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Luína, boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, podendo tirar algumas dúvidas e falar um pouquinho do que a gente vai falar no Pint. Legal. Kalinka, no ano passado você estava fazendo pós-doutorado na Austrália e assistiu ao Pint of Science lá. Como foi essa experiência e como é a experiência agora, está participando? Então, em 2015 eu estava na Austrália e foi bastante interessante participar do Pint lá. Então, um professor que era parceiro nosso lá na universidade foi fazer uma apresentação, nós fomos convidados. Eu já tinha o conhecimento dessa apresentação aqui. Fui ver a diferença entre o nosso país e o outro país que se diz tão próximo do nosso, que é a Austrália, por ser um país descontraído também. O que eu pude perceber, algumas diferenças marcantes, é que o nosso Pint, ele é gratuito, então ele é aberto a toda a comunidade, a toda a sociedade, não restringe o público por condições socioeconômicas, e lá há uma certa restrição, o valor cobrado era pequeno, mas mesmo assim havia necessidade de efetuar o pagamento. Eles têm uma descontração um pouco menor que a nossa, apesar de serem descontraídos, mas a gente ainda consegue levar isso a um nível muito mais relaxado, uma conversa muito mais próxima, né, das pessoas e da comunidade. Mas essa relação eles mantêm também com o público e com a comunidade, passando informações acadêmicas de um modo mais light. Sim, acho que culturalmente ainda no Brasil nós estamos bem distantes do ideal enquanto a popularização da ciência, né? A gente vê nos jornais e nos veículos de imprensa muita informação sobre polícia, política, esporte, televisão, artistas, enfim, mas de ciências a gente vê bem pouco ainda. Kalinka, você é uma entusiasta da divulgação científica, qual que é a importância de eventos como o Pint of Science nesse sentido? Olha, eu sou sim, eu acho o Pint fantástico, porque ele aproxima, né, docentes, aproxima a academia das pessoas. Eu acho que é uma desmistificação de que o docente, por exemplo, da USP ou da UFSCar, de universidades públicas de modo geral, estão num pedestal inatingível. Então é quando você traz essas pessoas para próximo da sociedade e elas podem ir lá tirar dúvidas com o linguajar delas, sem se preocupar com termos técnicos, com eu vou estar falando certo ou errado. Não, é um momento ali onde as pessoas, a sociedade em si, vai poder se aproximar e ver, olha, realmente a academia faz coisas que nos afetam, faz coisas das quais nós podemos utilizar, né? A gente, como sociedade, vai fazer uso. Afinal de contas, é uma retribuição, porque as instituições, as universidades públicas, elas vivem de verba e dinheiro que é provido pela sociedade. Exatamente. E o Pint traz isso de uma forma muito legal, porque você está num barzinho que é um lugar mais tranquilo, onde você está batendo papo, você pode levar sua família, você pode levar amigos, parentes, pai, mãe, né? E eles podem estar vendo um pouquinho do que a academia faz em prol da sociedade. Então isso é muito legal. Ótimo. Kalinka, o seu bate-papo chama Socorro, fui hackeado e o drone sumiu. Nesse bate-papo, junto com Natácia Silva, doutoranda do ICMC, Marcelo Silva, aluno de graduação em ciência da computação também da USP, e o Guilherme Guimarães, advogado especialista em direito processual civil, você irá mostrar que, apesar de ainda ser considerado um item de perfumaria, tanto por desenvolvedores quanto por utilizadores, nós, os usuários, né, dos sistemas operacionais, a segurança pode modificar e atormentar a vida da humanidade. Entre os assuntos que serão apresentados, tem essa relação entre a segurança computacional e os famosos drones. Qual que é essa relação, Kalinka? Você poderia adiantar um pouquinho? É, o que a gente sempre imagina quando fala de segurança é assim, ah, é a minha senha do banco, é a senha do meu celular, né? E isso as pessoas já estão um pouco mais habituadas. Mas elas acham que é só isso e que a segurança em si é algo distante delas. Ah, se eu proteger o meu celular, eu tenho a minha senha do banco só na minha cabeça, isso está tranquilo, ninguém vai me atingir. Quando, na verdade, a gente se esquece que dentro do nosso carro, hoje em dia, tem um computador. Dentro desses drones, eles voam sozinhos, né? Tem um computador. E se tem um computador e há uma rede na qual você vai se comunicar com esse drone, porque você tem ou seu celular ou controle remoto, você vai estar acessando isso via uma rede, então você tem problemas de segurança aí também. E aí é o que a gente vai estar tratando lá no Pint, é justamente isso. Quais as implicações? Será que realmente eu estou tão protegida e inatingível assim como eu acho? Será que essas coisas são tão distantes de mim como um drone, um carro está tão longe de mim assim que eu não vou ter problema nenhum de segurança com relação a isso? Então é isso que a gente vai estar tratando lá e acho que o pessoal vai curtir bastante a conversa. Sim, Kalinka, longe da gente querer causar pânico ou alarmar qualquer pessoa, mas as pessoas deveriam estar mais preocupadas com a segurança computacional do que são atualmente. Ela tem grandes impactos na sociedade, né? Sim, ela tem um impacto enorme. A gente acha que o fato simplesmente de eu ir ao banco e colocar a minha digital, né, eu estou seguro. A gente já viu vários casos onde essas digitais podem ser usadas de outra forma, né? E hoje, com, por exemplo, a regulamentação que a gente tem dos drones, que acabou de ser lançado pela ANAC, existe um responsável por esse equipamento. E se ele for sequestrado? E se alguém pegar esse equipamento? Então, se eu comprei esse equipamento e alguém levá-lo de mim, hackeando, ou seja, é um brinquedo, mas e se alguém levar esse brinquedo de mim, quais são as implicações? Sim. Eu tô tão longe, Então, o objetivo não é assustar, mas é justamente alertar as pessoas de que a gente está inserido agora no mundo computadorizado, num mundo onde a comunicação é feita via rede. Então a gente tem as redes sociais, a gente tem, e aí eu falo não só de Facebook, Instagram, Musicality, Snapchat, ou seja, tá todo mundo envolvido, todo mundo tem pelo menos um aplicativo, né? E com isso as pessoas têm que estar alertas e atentas para que elas não sofram ou pelo menos saibam qual é o risco que elas estão correndo em fazer uso desses aplicativos e desses artefatos aí como os drones, etc. Sim. Kalinka, mesmo quem faz a opção, por exemplo, de não fazer compra pela internet, pela questão do risco, pelo jeito todo mundo aí tá tem em risco constante de ser hackeado. Sim, você está, porque uma das coisas que a gente fala é que não existe 100% de segurança, porque o elo mais fraco que a gente diz nessa corrente toda é o ser humano. Então tudo tem um ser humano por trás. Quando você está usando o seu celular e está usando 3G, 4G, 5G, seja lá qual rede você está usando, tem um provedor que é gerenciado por um ser humano. Então, existe todo um problema de ética, que nem todas as pessoas são éticas, apesar da gente querer que o mundo seja perfeito. Então, essas informações podem vazar, essas informações estão sendo trafegadas. Ela não vai sair do meu computador e chegar magicamente no outro computador. Ela vai passar por elementos aí no meio do caminho, e esses elementos são geridos por seres humanos, né? E tem, alguns deles, suas fragilidades. Então, mesmo eu não estando fazendo uma compra pela internet, mas o fato de eu estar usando meu celular conectado à internet, eu estou vulnerável. Então, e aí hoje em dia a gente tem o celular, a gente tem a geladeira, que tem geladeira, tem micro-ondas, tem a internet tudo, das coisas, a internet, né? Das coisas, que faz com que essas coisas todas estejam ligadas, aí, interconectadas, e é o que a gente quer. Smart bands, smart watches, ou seja, relógios inteligentes, conectados aí à internet, passando informações, todas as informações nossas, né? E que podem estar à mercê de pessoas aí que não sejam tão boazinhas. Sim, a tecnologia ajuda a gente bastante, mas óbvio, tem um preço. Essa conversa é muito legal. Acho que as pessoas que estão nos escutando estão com vontade de participar do Pint of Science, então eu queria que você deixasse um convite para todas elas nos dias 15, 16 e 17 de maio. Isso, convido vocês para os dias 15, 16 e 17 de maio, de participarem do Pint of Science. Começa às 7h30 da noite, e vai até às 9 da noite. Obviamente que deve passar um pouquinho, porque quando o papo é interessante, ele continua. Sim. Então, estão todos convidados, às 7h30, às 9h, estaremos lá para tentar responder e fazer parte aí, um pouco mais de parte da sociedade. Esperamos, contamos com vocês por lá. Legal. Kalinka, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. O Pint of Science é gratuito no Brasil e aqui em São Carlos, lembrando mais uma vez, ele acontece no Mosaico Bar e Restaurante, no West Brothers e na Água Doce Cachaçaria. As pessoas só pagam o que consomem nos locais em que acontecem esses bate-papos científicos. Então vamos repetir os endereços para mais informações, lá você confere a programação completa e tudo mais. www.pintofscience.com.br e no Facebook em www.facebook.com/pintbrasil. E em São Carlos, além da USP e de outras instituições, o evento conta com o apoio da UFSCar, por meio da Rádio UFSCar, a FAI UFSCar e a TV UFSCar. O Rádio UFSCar ao vivo fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você e até mais. Boa tarde. Este foi o Rádio UFSCar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.